controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Pronto, agora que nós chegamos a um acordo, crianças, vamos começar esse maravilhoso cast? Vamos, eu quero ver como é que você vai fazer essa introdução aí, merda. Ainda é aquele tema que a gente falou da última vez? Eu não sei, cara. Não, é o do profissões? Sim. Sim, claro, claro. Olá, caríssimos ouvintes, estamos aqui com a volta daqueles que não foram, Crazy Cast. Depois de um longo inverno, finalmente nós voltamos. Quem sou eu? Obviamente os ouvintes não devem saber quem eu sou. Eu sou Jafar, mas ao meu lado está aqui o grande Maia. Diga aí, dá um alô, Maia. Alô, galera, e o que o homem não faz quando tá desesperado, né? É uma merda. Mas tamo aí. Fala, galera, que quem fala é o David Alexandre e eu só queria ter a profissão do Tom Cruise de correr em todos os filmes. Aqui é o Finder Lucas e o ruim não tem. Finder Lucas, o caralho. Teu nome é muito baixado, filho da puta. Pegou mesmo esse nome, né? Carioca. Tá, continua. Não, vamos interromper os amiguinhos. Que eu magia, eu só tô aqui porque falaram que o podcast ia sobre ser sobre cordianos, então acho que eu fui enganado. Os 50 tons. Todos fomos. 50 cordianos. Lá vai a gente falar de anos, cara. Não, não seja por isso, cara. É, vamos começar o papo falando sobre, né, a cor do anos. Ah, um papo inclusive, pode ser uma profissão, inclusive, né? Avaliador de cor de anos. Não seja por isso, que você sabe que existe. Com laser, ele pode mais mudar a cor, vai ficar branquinho. Do anos? É sério. Como é que tu tá sabendo? Sério? Como é que tu tá sabendo disso? Ah, veja bem, amor. É muito informação. Como assim, mas você não tá sabendo das técnicas de clareamento anal? Velho, isso é velho. Não, eu já ouvi falar de creme. Agora, favelado. Laser. Você compra creme, né? Você nunca ouviu falar de outro modo mais efetivo. Nunca ouvi, exatamente. Você pega lá um sabre de luz ali, pá, no ânus, assim, pá, queima os pelinhos, boa, assim, deixa tudo branquinho. Tá, horroroso. Né? Depois, pelo menos não tem mais crise, né? Se o pessoal tá gastando dinheiro com essa merda, tá tudo certo. Alguém pode me explicar por que alguém chegou nesse tema maravilhoso? Maravilhoso, cara, sobre cordianos. É culpa do magia. É, tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Culpa! Nossa! Oh, meu Deus! Que povo chegando. Trocadilhos, pelo amor de Deus, cara. É por isso que eu estou aqui nesse programa maravilhoso. Só pra ver esses trocadilhos. Falou, lindos. Garoto Piraro? Garoto Piraro. Ah, ganhei um novo apelido. Estamos ficando íntimo aqui já. É. Garoto Piraro. Caraca, gênio, velho. Garoto Piraro. Vou colocar na descrição do nome do Telegram. Pronto. O legal é que todo membro novo virou tipo um membro da Legião dos Super-Heróis. Todo mundo tem nome bosta e garoto depois, né? É tipo isso. Menino, como é que é o menino favela? Como é que é? Menino favela. Podia ser o menino favela também. Inclusive. Não, o favelito do Rio. Favelito. Mas aí ele ia ser mexicano. Ô, Maia, antes da gente adentrar o tema de verdade, me explica aí por que raios o Crazy Cast, velho, ficou um ano parado. Um ano, cara! Porra, todo ouvinte deve estar perguntando isso. Então, é o seguinte, o Garrafa, ele começou... Garrafa, ele estuda música e ele é professor de música também, entendeu? Ele trabalha como professor. Legal. Aí ele começou a dar aula pra uma atriz global de segunda, né? Nem de primeiro escalão, de segundo escalão. Rapaz. Aí pode ele falar o nome? Não pode. Não pode. Ah, bipa aí, fala aí, bipa. Eu não sei o nome, nem o nome da mulher, cara, também. Eu não tô fora. É uma mulher. É uma mulher. Quando quiser, vai lá no Facebook dele que tem foto dele com ela. A única global que ele tem foto. Pronto. Aí ele começou, né, com aquela, que ele é todo, né, todo diva. Aí eu não posso mais gravar com vocês, que isso já me... imagem, agora eu dou aula pra atriz global de segunda. Não dá. Que merda, hein? Aí foi, Mais ou menos ela isso. Malhação. É, ela fez malhação também, assim. Inclusive. Todo mundo fez malhação, cara. É. É, quem não fez malhação? Até o William Bonner fez malhação, cara. Aí foi mais ou menos isso. E também o fuso horário é uma merda. Eles não podem gravar final de semana. Tipo, a gente tá gravando hoje, domingo. Então complica, entendeu? Sem gravar final de semana deixa tudo mais difícil. Galera, abre um parênteses aqui. Eu tenho um brother que tem um brother que trabalha na Globo. Ah. E ele falou que a Ana Maria Braga parece que ela só tem, tipo, mais seis meses de vida, assim. Que ela, tipo, tá fumando, tipo, um maço de cigarro por reunião. Ela já tinha câncer. Tá uma bosta. É. Perto do maníaco. Ela rouba as coisas lá e o... Vai depois te pedir desculpa. Mas isso daí acho que é o mais comum. Que afinal, quem é que não rouba, né? Eu não jogo. Inclusive, era a primeira lei de Maia. Quando a gente tinha as leis, né? Quem não rouba é viado. A primeira lei quem de Maia. Rouba, exatamente. Ah, e vamos pro tema. Qual era o tema nessa porra? O tema era bem gay. Eram profissões dos sonhos. Isso. Ah. Profissão dos sonhos. Você que fez o Enem. Você que fez o Enem? Você fez faculdade? Faculdade. Não, faculdade é porque eu lembro. Isso aí aconteceu com um colega meu. Que um amigo dele foi preso, o vizinho. Aí os policiais prenderam ele. O vizinho do menino Baixada, porra? Não, né? Mas era bola, né? O favelito. Aí, favelito. Menino Baixada. Sim. Aí o cara foi preso. Quando os policiais militares algemaram o cara e tava levando o cara. Não, cara, eu sou um homem de bem, não sei quem. Eu não sei quem. Fala pros caras. Eu não quero ser preso em cela comum, não. Fala que eu fiz faculdade. Falou errado, a gente sabe foi de humanas, né? E aí, quem que começa aí com a profissão de sonhos? Eu tenho uma profissão boa, hein? Eu tenho uma profissão boa. Pronto. Editor do Pânico. Mano, o cara nunca vive triste, né, velho? Cara... Não, tá maluco? O cara tem que conseguir dar graça num bagulho sem sentido nenhum. Você não tá pegando a visão. Pensa de novo. Que é uma diversão, sei lá, 2 horas de diversão, foi uma vida inteira de sofrimento, cara. O Favelito, ele é devagar, eu já percebi. Favelito é ótimo. Não, gente. Só tô dizendo que você tem que passar uma parte ruim então. Ele tá falando das mulheres, cara. Tá falando das mulheres. Da rolê. Será que o maluco tomou uma processão fodida, uma multa, se ele, sei lá, contramediar um pendrive, assim, pro X-Vídeo? Porra. Oi? Se ele souber esconder o IP, não. Porque ele não pode soltar na net, né? Só, tipo, 20 anos depois, assim, quando ele estiver velho já, eu acho que ele pode. Mas, qual era a pergunta? Eu boiei agora. Profissão do sonho. Não, porra. O que que tá falando aí de pendrive, esse filho da puta? Não. Tipo, porque o cara, ele vai ter pegar as filmagens sem censura, tá ligado? Ele pode pegar e tacar na net. Ah. O maluco da TV Latina faz, tipo, da Colômbia, assim. Porra. Muito sabe disso. Cara. Ah, eu tenho contatos. Eu tenho internet. Olha! O cara tá hackeando o computador do cara. O cara é foda, não. Tem esse cachorro aí, Favelito. Não, é o meu. O meu tá calado. Vem. Tenho certeza, cara, que é você. Certeza. Não. Você precisa... Nem te conheço, mas já sei que é você. Você pode estar com um pagode de fundo, que aí pode estar vindo daqui, que é do vizinho, mas cachorro meu tá calado. Porra, tem cachorro no Amazonas, inclusive? Eu ia falar isso agora. Tem lobo-guará apenas. Tem lobo-guará lá latindo em casa. Inclusive, no outro podcast que a gente gravou, a gente tava discutindo que no Acre existem dinossauros, não existem cachorros. Tipo, você já jogou Cadillac Dinossauro, Maia? Já, há muito tempo atrás. Quem nunca? Então, o Acre seria mais ou menos como o cenário de Cadillac Dinossauro. Sem os Cadillacs. É, isso que eu ia falar, mas e os carros? Sem os carros. São carroças, óbvio. Já nas plantas de dinossauro. Falou o menino Baixada, né? Irmão, nem carro tem isso, vocês andam tudo de carroça. Tem carro, mas também tem corrida de carroça, respeita, valeu. Porra, não, ele é de carroça e eu que ando de jacaré, porra, aqui no Amazonas. Pois é. Eu tô curioso pra saber o seguinte, já que o tema é merda, eu quero saber, do menino favela aí, qual a profissão dos sonhos dele? Isso vai render. Biólogo? Hã? Biólogo? Microbiólogo, cara, estudava bactérias, vírus, esse tipo de coisa. Não. Que merda, hein? Por quê? Porque eu sou da Baixada e o Santo Sonho tinha que ser outra coisa, né? Você tinha que querer ser garinho, sei lá. Profissão do meu sonho é ser gari, igual meu tio. Porra, gostei disso. Sobre o Sandro Bassoni, esse mendigo que nem meu tio que tá jogado ali na rua. Não, na verdade... Essa daí vocês estão rindo, foi meu primo que falou uma dessa. Nossa. Meu primo chegou. Nossa, maluco, você já viu como é que é o Vale Alimentação de Gari? É alto pra caramba. É? A refeição, pô, vale a pena, filho. Deve ser. Deve valer. Vou fazer concurso agora pra ser gari. Cara, eu não tô zoando. Vai no edital e ver. Salário relativamente bom pro tempo que você tem que trabalhar e o Vale Alimentação é bom pra caramba, cara. Esse é um menino gari. Caraca. Olha aí. Menino favela virou menino gari, né? Não, mas vocês tenho... Meu primo, a família da minha mãe é pobre. Aí o meu primo, né, chegou uma vez assim, eu não sei o que, que a gente tava falando. Aí ele falou assim: porra, meu sonho é ser gari, igual meu pai. Uma porra assim, né? Aí eu engoli a risada. Eu achei maneiro. Não, mas ele tava te baitando, você que não percebeu. Não tava, cara, não tava. Ele é ignorante mesmo. Não tava, não. Ele é ignorante mesmo. Ele é foda, a família da minha mãe é foda. É uma merda. É parente, né? Parente, sim. Os parentes que são mala mesmo. E o Jafá? Qual é a tua profissão dos sonhos, Jafá? Feiticeiro Supremo. Oh, não sei se vocês sabem. Feiticeiro Supremo. Oh. Vocês sabem que eu sou professor, né? Professor primário, né? Que é uma bosta. Eu não entendo, cara. Ah. Professor primário é o quê? Tipo, ensinar o ABC? É, basicamente, do primeiro ano até o quinto. Mas eu nem sabia que eles aceitavam homem nessa porra. Que eu nunca vi professor. Sou primário. Eu só tive professor, inclusive. Eu também. Por essa. É. Não, é porque Catena não falou que só tem mulher, né, na faculdade? Mas é verdade. É, inclusive, os homens são... chegam a só 1%. Ah. Pelo menos no curso primário. E tu é esses 1%, na verdade, né? É, exato. Inclusive, tem uma coisa até interessante. Quando eu passei em concurso público, tinha só eu e outro mano. Né? Uhum. Aí deram a senha, a ficha pra ser atendido. Aí o cara, né, todo machão, pegou lá a senha. Número 24. Nossa. Meu número. Eita. Meu número? É, cara. O cara é um boiolão, velho. Ah, devia ser mais. Mas aí eu acho que fica mais estranho, inclusive. É, porque também... É, com certeza. E pior não é nada, cara. Minha família, eu tenho um irmão que ele é enfermeiro, que eu fico fazendo gozação, que você sabe que enfermeiro tem viado pra porra. Ah, é? E ele fica falando a mesma coisa. Sim, tá. É por isso que eu não sou enfermeiro, cara. Ele é boxeadora, né? Sua irmã é boxeadora. E professor primário também, cara, tem muito que é gay, bichona. Não é meu caso. Ah, só é hétero. Até mesmo porque você é feio, né? Se você fosse gay, você seria bonito. Não teria essa cara. Eu achei que você daria essa deixa aqui no Crazy Cast e falar que será gay. Revelar que será gay. Sim, mas deixa eu falar com a sua irmã. Pode falar. Ah, a minha profissão dos sonhos, por incrível que pareça, cara, seria professor universitário. Meu Deus. Não, mas fala, meu filho. Mas olha só, vamos botar uma parada aqui. Vamos botar uma profissão que seja quase impossível de galgar. Porque, porra, ser professor, outro quer ser microbiologista, ou caralho. Não, mas eu... Vai chegar, pô. Mas eu quero explicar por que professor universitário. É. Olha só. Professor universitário, pelo menos os poucos é ótimo. Os professores universitários que eu vi, cara, não estavam nem aí pra fazer chamada, certo? Qualquer coisa. Quando não queria dar aula, chegava: ó, gente, vocês vão apresentar um seminário. E aí, deixa o povo lá apresentando e depois dá nota. Não precisava nem corrigir prova. Não, tu quer trabalhar, né? É isso. É, cara. Com certeza. Eu lembro um professor que eu também fiz 3 semestres de direito. E o professor de direito civil, se eu não me engano. Não, direito econômico. Ele chegou no dia da prova, né? Meu nome é não sei quem. Para os que não me conhecem. Que, claro, né, tem sempre um filho da puta, velho, que só vem no dia das provas. E aí, cara, pô, velho, eu acho isso incrível, cara. Caramba, professor universitário é a profissão dos sonhos. Ganha muito mais do que eu. Se estressa menos. Os caras que não querem nada não ficam nem na sala de aula. As alunas estão lá de fora. As alunas estão em cima, né, também. Estão fumando maconha. Não, porque criança nem a gente também, né? Tipo, nem é aquela beleza de, sei lá, você dá tipo, aula numa escola estadual de oitava série, assim, que tem aquelas putas que fica, tipo, na mesa do seu... Oi, professor. Ó, depende. Se for Belfort Roxo, eu tenho certeza que tem. Que lá de cara. Isso tem. Nas oitava série estão com 17 anos. Mano, velho, posso contar uma coisa pra você? Mas na oitava série tem. Na oitava série não tem nada. Quando eu fui pro primeiro ano, eu tinha 14 anos. Eu cheguei na minha turma, então, todo mundo só tinha 17 pra 18, cara. Era um mais novo. Você fala o quê? Quinta série, primeiro ano, segundo grau? Ensino médio, cara. Ensino médio. Ah, entendi. Tipo, eu olhei, eu achei muito bizarro, cara. Você tinha nego velho, era o mais novo dali. Eu acho que ficava barbado já. Todo maconheiro, as bandido. As minas tudo peituda, né? As minas tudo peituda, né? Bundão, passando pra quem? Ô, bicho, você era feliz, hein, cara? É verdade. É, não sabia. Lá era anarquia total. Vai falar, porra. Por isso que eu não gostava do colégio. eu só gostava de ir pra escola porque eu tinha uma professora gostosa pra caralho, velho. Isso daí também. Lá. São coisas que eu nunca tive. Eu nunca... Porra, bicho. Eu tive essa sorte uma vez na vida, cara, e foi tão bom, cara. Foi tão bom. Cara, era muito. Era professora de geografia. Ela chegava. Acho que ela não era do Brasil. Acho que ela era de fora, cara. O nome dela era Kaula. É um escroto o nome dela. É, mas ela. Não, ela devia ser uma índia, né? Você tava em alguma missão de. Não tava no Amazonas. Eu não tava no Amazonas. Tava em Cuiabá já, cara. Tinha me mudado. Fui pra. Cuiabá é onde? Ele tava na civilização. Mato Grosso, né? Eu acho que não, porque o Mato Grosso também só é mato, cara. É, mas não tem índio. Que grosso quando acaba. Hã? Tem índio no Mato Grosso também. Tem. Cara, se eu te falar que tem. Se eu te falar que tem índio com iPhone e a Hilux lá em Mato Grosso, cara, você não acredita, velho. Uhum. É sinistro. É sinistro, cara. Os índios estão mais modernos que a gente aqui do Amazonas, cara. Porra. Mas aí não é. É, complicado. Tu viu aquele caminhão de Xbox que os índios roubaram? Os Xbox One. Sim, cara. O índio deve ter ligado aquilo dele na fogueira. Caralho, velho, o cara vai ligar. Pra que serve essa porra? Pra quê? Vai jogar na fogueira, vai fazer fogo, né? Cara, deve ter sido bizarro ver os índios jogando aquilo. Caralho, mano, a imagem deve ser muito sinistra. Então, Maia, você que é o cara, você é o cabeça dessa organização criminosa, velho. Me diga, qual seria a sua profissão dos sonhos? Então, o ideal seria a gente falar umas profissões assim, meio merda, ou que a gente nunca fosse alcançar, né? Ou não, por esforço, ou por a gente não querer mesmo. Então, nessa pegada, eu queria ser açougueiro. E aqui, quando eu cheguei aqui na Irlanda, né, eu já tive muito emprego merda. Trabalhei como faxineiro, trabalhei como padeiro. Por aí vai. Peraí, você queimava rosca? Tá mexendo com a pessoa errada. Favelito. Alguém tinha que fazer essa piada, cara. Favelito tá muito fodido. Aí tá. Aí numa dessas eu tava lá na. Era tipo uma padaria. Eu tava trabalhando lá, cortando peça de presunto e de bife. E, cara, eu adorava fazer aquela porra. Principalmente pelo cheiro de sangue. Pelo cheiro de sangue, caralho. Eu não sei. Aí eu adorava aquela porra. Eu falei, porra, tinha que ser profissão dos sonhos. É açougueiro nessa porra. É, açougueiro pra sentir cheiro de sangue, né? Exatamente. E ganha mais do que, sei lá, engenheiro aí no Brasil, provavelmente. Aí nós vemos que ele é um sociopata. O que o Garrafa falava. É. E aí então pode vestir essas cotas de malha de luva. Ah, o quê? Vestir essas cotas de malha de luva de cavaleiro medieval. É isso. Mas não é nada assim demais. É uma coisa assim, eu não vou estudar pra ser açougueiro, entendeu? Mas não importaria de ser um açougueiro. Teria vantagens. Ah, então eu vou falar mais um, então. Fala. Quando eu era criança, velho, eu era meio idiota, acho que eu queria ser dono de banca de revista. Eu achava aquela coisa que... Hoje eu olho e disse, pô, velho, que coisa merda, né? O cara fica lá parado, normalmente vende umas revistas, cigarro, bala, essas coisas, mas antigamente eu achava aquilo incrível, cara. Só porque eu ia parar pra ler revista. Claro que, né? Se eu fosse ler revista no trampo, com certeza ia ser roubado, cara. Os pivetes iam levar jornal, revista, tudo, enquanto estivesse distraído, cara. E os quadrinhos tudinho, né? Ia levar. Quando eu era criança, eu queria ser caminhoneiro da Casas Bahia. Caminhoneiro da Casas... Ó, aí eu vi. Caraca! Aí sim, agora... assim, cara. É disso que eu tô falando. Caminhoneiro da Casas Bahia. Eu quero ver foda. Porque o quê? Porque caminhões são foda, obviamente. Como não? Porra, não. Mas pode ser qualquer caminhão. Porque hoje é as Casas Bahia, porra. Ah, não. Casas Bahia porque meu pai trampava lá. Eu falei, então vai ser Casas Bahia. Viu você? Caralho, a gente tá sendo muito babaca, né? Ai, que professor merda, né? Ai, por que que tu queria ser? Não, que meu pai trabalhava lá. Porra, velho. Olha, cara da família. Não sei. É, a gente começa. O Crazycast nunca vai dar certo mesmo. Eu queria. Tem um cara queria... que é general, porque o pai foi general. É, exato. Mais ou menos. Era que nem eu. Era que nem eu que eu queria ser engenheiro civil, porque meu pai já foi engenheiro civil. E aí, porra, quando eu fui ver, era uma merda e tal. Eu não queria aprender lá. Hoje em dia, de faculdade, não sei o que eu faço na vida, não. Mas tudo bem. Foda, meu irmão. Hoje em dia você quer ser cacique, cara. Eu tenho. É, pois é, né? Meu sonho é ser o cacique da aldeia aqui. Ó. Porra, não deve ser tão ruim assim, não, hein? Pô, tu falou que o cara tem raio. Porra, ah, é verdade, cara. Porra, é, né, cara, porra. Ele deve receber um salário bacana aí, né, porra. Oh, imagina, isso. Só receita umas plantas pras pessoal, fica vendo as indiazinhas peladas e faz guerra com os vendeiros latifundiário com flecha. A indiazinha com aquelas tetas que vai até o joelho, né? Eu não entendi porque índia é tão baranga assim. Também, cara. As únicas índias boas eram naquela novela. Caralho, eu esqueci. Uga Uga, que só tinha índia gostosa pra caralho. Ô, Maia, te dá um conselho. Baixa o novo que tá passando agora pra você ver as índias. Baixa o quê? Uma novela que tá passando. É, essa daí. As índias. São bonitas também. São, é, deve ser, né? Senhoras, estamos chamando uma mulher ao grupo. Por favor, se apresente. Uma índia, inclusive. É uma índia, é uma índia. Então, eu sou a Gisele. Oi, sou o Goku. Eu sou a Gisele, coleguinha árabe, e me adicionou para participar do podcast. Aqui estou eu, né? Bem. Você é da onde, minha querida? Seja bem-vindo ao Crazycast. Você é da onde, Gisele? Valeu. Caravana da onde? Eu moro no Pará. Ó. Eu moro no Pará, sou carioca. Peraí, carioca. Carioca. Vamos lá. Carioca da onde? Eu moro no Pará, mas no caso eu sou do Rio. Tem alguém que é do Pará ou do Rio aí? Eu sou de Belém do Pará, mas eu moro no Amazonas, no Manaus. Olha que legal! Como é teu nome, cara? É David Alexandre. Garoto Pirarucu. Eu te conheço de algum lugar? Não, né? Eu acho que não. Geológico é um casco de ovo. Não, porque... Mas tu era da onde, do Rio, menina? Ô, Gisele? Bom, eu morava em Guadalupe, né? Mas já saí de lá faz tempão. Tá. Então aí, ó. Carioca, essa daí é carioca, viu? Não é igual um menino baixado, não. Tá. Menino baixado. Meu amigo, minha certidão diz uma coisa, então minha certidão é que vale. É, Gisele, é porque a gente tá numa discussão dizendo que Belford Roxo não faz parte do Rio de Janeiro. Não, faz parte do estado, porra, mas não é verdade. Não é carioca, caralho. Ele é Belford. Belford. Ele é qualquer porra. Ele é o favorito. Por que Belford Roxo é município? É, município. Eu acho que Belford Roxo é município. Não, Belford Roxo se emancipou faz uns 15 anos. Quem é prefeito de Belford Roxo? É o Zito. Cara, se eu posso falar o nome aqui. Quais são os pontos turísticos de Belford Roxo? Eita, que eu tô corrigindo, caralho. Vamos pegar aquela lista. Tem o Barilândia, tem... Alan House. Até porra, aí, profissão dos sonhos. Profissão dos sonhos, velho. Não, até tranquilo. Eu só quero saber uma coisa. Quem nasce em Belford Roxo é? Cara, eu não sei. Eu também tenho uma pergunta. O que que é um Belford e por que ele é roxo? Cara, não, na verdade, segundo a história que contaram, foi o de digitação, né? Pra ser Belford Roxo. Por causa do Vitor, né? Caralho. Aí os caras quiseram ser modernos. Não, deve ser engraçado isso, né? Se é um Belford Roxo, então deve ter muito UFC por aí. Com certeza. Nossa. Nossa, é tua amiga mesmo, né, Jafá? É tua amiga mesmo. Caralho, essa menina chegou com tudo aqui, hein? Meu humor é estilo pra ser nova. Parabéns. Parabéns. Então, Gisele, o nosso tema são profissões dos sonhos, mas a gente começou falando assim de profissões que a gente achava legal, assim, na verdade são meio bostas. Você tem alguma sugestão? Tem que ser de profissões merda. Toda profissão é bosta. Não, sou profissão de verdade, profissão que eu queria ter quando você era iludida. Ah, eu ia perguntar se vocês querem a profissão social ou se vocês querem a profissão que eu exerço de verdade, né? Porque, assim, no caso, a minha formação, eu sou formada em administração, até bonitinho. Sou formada em marketing aí também, bonitinho. Legal. Me graduando em jornalismo, já atuei também, bonitinho. Só a profissão errada. Isso também, né? Passa tudo pela profissão. Só a profissão dos sonhos até aí, né? Tô também licenciatura em artes, também é bonitinho. Nossa, né? Senhora. Desenhista, coisa e tal. Mas olha assim, estava exercendo a profissão que todo mundo, muita gente considera o sonho, né? Que é gerente de motel. A minha família tem um motel. Azaghal. Dá pra falar os prós e os contras de todas. Por qual vocês querem que eu comece? Querem que eu vá pela ordem alfabética? Obviamente que é gerente de motel. Conta as histórias aí. A gente vai... qual motel? Olha só, o lance é assim, né? Fazendo uns 16 anos aí que meu pai resolveu criar esse empreendimento. Então, pra poder não ficar aquela coisa muito na pista. Ah, o teu pai é o dono? Não, foi assim. Eu vou te explicar como foi a situação. Meu pai tava com dinheiro, então ele resolveu investir e ele achou que ele devia comprar um negócio que era justamente pra família inteira trabalhar. Antes disso, a gente já tinha tido outro tipo de comércio e a gente fechou porque tá com a gente. Já teve loja de roupa, outras coisas e não dava certo, não funcionava. Então falamos, vamos sair do produto e vamos entrar pro ramo de serviço, né? Bem, só que pra poder não ficar muito na pinta, né? Porque motel é uma coisa que as pessoas associam muito à prostituição, a outros tipos de coisas negativas. Então a gente fez o seguinte, a gente vai colocar um bar e em cima, no segundo andar, fica os quartos. Então a pessoa diz assim, ah, eu vou beber ali no bar, só que ele dá um desdobro, entendeu? Na verdade, um motel. Não foi um motel. É isso que eu pensei também. Não tem garota de programa, não tem agenciamento. No caso, as pessoas trazem os casais, assim, os casais vêm, só que no caso, a pessoa pode ficar lá, assim, bebendo. Tem área de, a gente pode fazer show, às vezes a gente faz com um cantor, com uma banda, alguma coisa, mas tem área dos quartos. Então é tipo, o sistema é quase que uma boate, mas a gente não trabalha com programa não, é só a parte do... O lance, né, que detalhe, né, que em casa todo mundo é formado, meu pai é advogado, enfim, e a gente vê assim muitas vezes, o que eu acho mais engraçado é quando as pessoas arranjam pretexto pra ir pra lá, né? Então, o primeiro pretexto a gente já criou, que foi esse, eu vou ali tomar uma cerveja, né? Só que a gente sabe que o cara não vai tomar cerveja, ele tá levando uma mulher, ou a mulher tá esperando ele vai subir pro quarto. Agora o outro é, eu vou ali falar que o doutor tem um processo com ele, então eu vou passar lá na casa dele, lá pra poder falar com ele. Então a desculpa é sempre essa, falar com meu pai, falar comigo, né? Às vezes tinha um, assim, caso de pessoas que levavam mesmo documento pra poder tentar falar com a gente, né? Tipo, alguma informação, mas na verdade estavam indo pro quarto, né? Então a gente brinca que aqui em casa a gente já trabalha nas três áreas, né? Então, questão da justiça, questão da imprensa e a questão do motel, né? Então, se o cara, ele, tipo, engravidar uma menina lá, já, se o cara engravidar uma menina lá, a gente já entra com a ação de alimentos, entendeu? Já defende ele da ação de alimentos. Pelo visto, se o cara fizer uma besteira muito, mas teve um dia que uma garota, ela conheceu um rapaz aqui, que era novo na cidade, ele ainda não conhecia as coisas, né? Aí ela logo foi pra cima dele pra poder tentar namorar com ele, né? Aí pegou, levou ele pra lá pra tomar uma cerveja, comer um lanche, aquela coisa. Aí tá conversando, né? E aí ela ficava, vamos ali em cima, tem um negócio ali em cima, vamos ver ali em cima, não sei o que. E ele, mas o que que tem tanto lá em cima que tu quer me mostrar? Ela, até o paraíso. foi uma graça esse dia, sabe? Ela tentando convencer ele, só que ele não tava entendendo, sabe? Qual era o lance, né? Que ela já queria partir pro segundo passo. Mas, assim, é muito comum acontecer coisas engraçadas, pessoas, vamos dizer, esquecerem coisas lá, coisas duvidosas, né? Teve uma vez que esqueceu o vibrador. Teve uma vez que deixaram uma sacola com todo tipo de apetrecho lá dentro. Tudo que vocês imaginaram tinha lá dentro. Tudo grande, tipo uma bolsa de viagem, assim. Sim, meu Deus, tinha camisolas também. Mas assim, o mais deprimente de tudo que já esqueceram lá, o mais deprimente foi a aliança, né? A aliança de casal é sempre básica. As pessoas esquecem e voltam desesperadas pra pegar. Celular, gente. A questão de celular direto. Podia 5 celulares. Agora, já esqueceram Bíblia. Bíblia? Não tava esperando. Bíblia. Engraçado, aconteceu uma vez que eu morri de rir quando aconteceu, né? Esqueceram no quarto uma fanart do Goku. Alguém fez um desenho do Goku do Dragon Ball e foi pra alguém de presente. Esqueceu no quarto. Aquele dia foi muito engraçado. Falei, tinha alguém que tomou um aqui. Eu achei que tivessem feito uma fanart do Goku na parede do motel. Seria assim? Entende? Isso seria muito bizarro. De vez em quando acontece, que tinha alguém, assim. É complicado. Assim, quando picham parede, a gente tem um cuidado de cobrir, até por causa da identidade dos envolvidos, né? Por exemplo, já teve caso de um rapaz pichar na parede, eu amo fulano de tal. Caramba. Não é homossexual. Pequena, né? Então, a gente vai cobrir rápido quando alguém escreve, é complicado. Então, Essas coisas assim de pichação de parede, a gente tenta coibir ao máximo. É, acontece coisas engraçadas. Bicho, tu quer entrar no quarto pra pichar, cacete. Tá assim, porque mano. Às vezes as pessoas fazem até, talvez com a segunda intenção, né? De querer deixar na parede o nome pra outra pessoa ver, enfim. Então a gente tenta apagar o mais rápido possível. É, tem uma tinta que a gente passa pano assim, ele sai fácil, pega. Eles mancham. A gente às vezes beija a parede. Nossa. É, deixa a marca de batom. Tem mais trabalho aí, é quem vai limpar os quartos, né? Depois do ato, né? Sim. Porque manutenção tem que ser constante. No caso, a pessoa sai do quarto, já tem que entrar pra limpar. É, assim, roupa, a gente lava todos os turnos. Vamos dizer, quando dá determinado limite da máquina, aí a gente faz a lavagem. Porque não tem esse negócio de tipo, vou deixar pra depois. Tem que fazer tudo na hora. Porque você já tá com fogo. Civilização. Vocês pegam aquele. Extintor de incêndios. Só que extintor tem. Já aconteceu bem de um engraçadinho que tava bebendo, querer fazer o Didi, pegou o extintor de incêndio, saiu. Foi uma droga. Gaiato querendo imitar o Didi dos Trapalhões, deixou o ambiente interditado por horas. É, o que mais? Assim, de engraçado. Também aconteceu uma que um rapaz, ele saiu com uma menina, e aí ele pegou a roupa dela, ele foi embora. Ela tava dormindo no quarto, deixou passar a noite, né? E ele levou a roupa dela, ela tava pelada, né? Ela tava totalmente pelada. E agora? Ela desceu pelada, ela tava meio assim. Ela tava meio bêbada, meio dormindo, acordada, sabe? E ela desceu pelada pra poder tentar entender o que tava acontecendo. Aí, e aquela história agora, né? A gente não tinha nem roupa, nada lá. Ela viu a fronha do lençol, da cama, né? Ela falou: não tem problema, vocês podem me dar essa fronha aqui? Aí, na época, na ocasião, meu pai tava lá, né? Meu pai falou: tá, pode levar. Aí ela fez, tipo, uma roupinha pra ela, assim. E ela... Uma sainha e foi embora, né? Ela era bem magrinha, sabe? Aí ela pegou, ela deu, tipo, um rasgo, assim. Ela fez uma sainha com a fronha e se mudou. Falei, caramba. Mas muita gente já saiu descalço. Essa é a profissão dos meus sonhos. É engraçado, assim. Cara, assim, na prática é estressante, porque são 24 horas por dia, ele não fecha, né? Então, é isso, porque, assim, você tá lidando com vidas, né? Com pessoas, então, às vezes, pessoas vão machucar. É, já aconteceu, por exemplo, de gente cair, pensar, sofrer acidente. Teve um caso emblemático lá, que vale tanto, que a gente tem um balcão, né? E a gente tem ventilador de teto. Então, uma garota achou de subir no balcão, ela foi tentar fazer um striptease em cima do balcão, que ela tava bêbada, só que ela bateu a cabeça. Meu agora tu Deus. Me imagina, né? Ela caiu de cima do balcão, focada, aí o negócio acorde, né? Foda. Agora, tem pra contar, assim, por exemplo, já aconteceu outra coisa, só quebrar a cama, fazer alguma coisa diferente. Caralho, o sexo foi tão selvagem que quebrou até a cama, velho. Sim, já aconteceu de quebrar o mesinho pra fazer VIP, pra fazer alguma coisa e queza, quando olha, cai a pessoa. Não. É, já aconteceu briga também, assim, brigar no quarto. É, inclusive, não tem. Não é um preconceito, mas é comum entre homossexuais, às vezes eles acabam discutindo. Quando a gente olha, tá dois homens, é difícil de separar, é muito mais difícil, porque são mais fortes, geralmente. Assim, já tive que desapartar a briga, tive que acudir, a gente bêbada, a gente só passar mal. É, eu morri alérgica, teve um caso de um rapaz uma vez que foi... Gente... Magia, meu querido Magia. E aí? Me fale, querido. Fale, meu fofo. Profissão zica. Sei lá, porra. Podia ser militar. Pegar a pistola das pessoas, né? Podia ser reaça. Você poderia ser instrutor de tiro. Olha aí, é uma parada meio bem difícil de se conseguir, hein? Instrutor de tiro. É. Podia ser o tiro também. Você poderia ser um canal de gameplay, tá ligado? Alguém tinha uma parada boa que era tipo, sei lá, o cara que toma conta de Lan House, como é que é o nome? Ah, fui eu. É o. Aqui a gente chama de. O cara, o servidor, não sei, alguma coisa assim. Isso. Tô lembrado, é. Ainda tem Lan House aí em Manaus? Tem. Cara, tem. Tem demais. É mesmo? Ela chega, entrega R$2 e falou, tio, me dá meia hora aí. Aí você fala, dou. Boa, hein? É, mano, eu tô te falando que os índios aqui são modernos, cara. As malocas aqui tem um house, pô. Tá por fora. Temos acesso à internet, MSN, Orkut ainda. Estamos modernos ainda. Pô, essa daí, quando eu era mais novo, poderia ser a minha profissão dos sonhos. Trabalhar numa lan house. Ah, eu também. Eu ia muito numa lan house que eu era, cara, eu era muito aficionado por ser aquele cara servidor e tal. Ficar lá na mesa principal pra ver tudo que os caras estão vendo na tela, tá ligado? É muito bom. Era... Stalkear a galera, né, que tu queria. É, tinha umas menininhas também que iam pra lá pra ver alguma coisa de putaria também. Eu fiz. Eu? É, tinha umas menininhas. Eu me lembro que quando eu ia, tipo, eu só ia pra jogar CS, né, pô. Na época de adolescente, CS, tocar aquela música do Slipknot em loop, né? A Duality, aquele... Mas tinha umas meninas que ia lá só pra ver putaria, velho. Era engraçado pra caramba. Ah, a menina tá vendo putaria aqui, porra. Aí eu chegava no servidor, aí, pô, não pode ver putaria não, cara. Puta, não. Essa seria uma profissão de sonhos. Eu não sei, hoje em dia seria legal. Tem um amigo meu que foi pego vendo putaria, vendo foto da Ariadne na Lan House. Nossa. Tá maluco. A Ariadne nem é tão bonita assim. É. Se fosse bonita, não tinha problema, né? Óbvio. Não, mas tá aí, meu amigo. Tá ele. Tá vendo ele lá, X vídeos, tag Chimeles, né? Chimeles. Chimales, isso. Crazy Cat sempre tem alguém que gosta de travesti. É inacreditável. No Crazy Cat não, no mundo. Quem não gosta, né? Ora bola, né? Atira a primeira pedra, né? É. O Jafar, ele tem um amigo que ele é aficionado, pô. É o Sapão, Jafar? Travesti. Não, travesti, né? Eu até queria que fosse Sapão, velho. Eu gosto de Sapão. Sapão é gente fina. Sapão tem cada link bizarro. Meu irmão. Eu entrei uma vez só no blog desse Sapão, cara, que tinha um cara comendo uma cobra, uma parada muito estranha. Padrão. Ou uma terça-feira. Nossa, meu Deus. Parada não, muito cara. Estranha. Aí tinha uma mulher velha, gorda, junto com o cara, não sei porquê. Aí os comentários, que essa mulher tá fazendo aí? Que eu não sei o que, tá cheio. Aí o caralho, que porra estranha. Estranha. É, esses caras aí, o que o Jafar gosta aí, ó, essas porra aí. A cobra estava viva, entretanto? Tava. Falando em Lan House, eu lembro de uma cena muito infame. Que isso aí é bem no começo dessas coisas de Lan House. Que era o cara não, além de não se contentar em assistir um filme pornô, ele tava gravando com o celular, velho. Pra assistir mais tarde. Aí eu pensando, pô, velho, que vida merda, né? Pro cara se sujeitar a uma situação dessa. Eu não sabia fazer nada. Não era o pai do Cris, todo mundo odeia o Cris, não? Tipo assim, pô, já tô só aqui, guardar uma lembrança aqui pra não ter dinheiro jogado no fogo. Por segundo, verdade, velho, por segundo. Aí, mas contar uma coisa sobre esse assunto. Quando eu era pequeno, tinha uma lan house relativamente perto da minha casa. Sendo que eu ia lá, tipo, tinha todos os computadores e tinha uma cabine específica. Sério? Tinha uma cabine, toda vez que eu perguntava, moça, e aquela dali? Nossa, você não pode não. Aí toda vez era isso. Tava cheio, quando chegava que tava cheio, eu falei, não, e aquela máquina ali? Não, você não pode... Cabine que é da punheta ou era o quê? Sim, era pra isso. Belém ainda tem um house também. Então, Belém tem esse lance da cabine da punheta, só que, eles fizeram... Caralho. Sim, eles fizeram uma divisão total, assim, por exemplo, eu conheço uma que é dois andares, então o boleto fica no primeiro, entendeu? Meu Deus. Aí, cara, eu nunca vi, eu nunca tinha visto isso aqui em Manaus, cara. Não sei o que me impressiona mais, se é a cabine da punheta ou ainda ter lan house onde vocês moram. Tem uma lan house hoje em dia em Belém, eu não sei se o colega de Belém conhece o Beco do Batman. Beco do Batman? Não. É, eu não tô fazendo propaganda, mas tem uma lan house aqui chamada Beco do Batman. Assim, porque a entrada lá, ela deve ter, tipo, 40 centímetros de largura, assim, aí só deu espaço pro cara escrever Beco do Batman, assim, pintar tudo de preto. O dia que eu passar por lá, tirar uma foto, é muito engraçado. Caralho, isso é muito errado, né? Beco do Batman. É o que o Batman foi fazer com o Robin, né? A cabine. Ó. Será que esse cara ele tem a consciência do crime Alley ou ele só colocou beco porque era o que cabia ali? Pensando nessa porra. Cara, a ideia é que é tipo um beco mesmo. Olhando assim, é um beco. Um becozinho. Agora a Belém, ela é danada pra isso. Tem uma casa de comida japonesa que é Jiraiya, né? Sushi Jiraiya, se não me engano o nome. Nossa, não. Tem muito bom. Uma outra. Uma churrascaria que a logo deles é um Pac-Man, assim, comendo carne. Belém é meio danada pra dar essas coisas aí. É tipo cara, China, né? Eu nunca tinha visto isso aqui em Manaus, não, cara. Aqui em Manaus a gente é mais de boa pra essas paradas aí. Ah, principalmente a cabine. A cabine eu nunca vi aqui, não, cara. Se tem uma cabine pra essas putarias aí, eu não sei. Ó, que menino aí. Donzelo, cara. Que menino donzelo. Não sei, não vi, não sei de nada. Aquele gente nunca vi essa cabine. Oh, é igual o caso lá do motel, que todo mundo que. Assim, porque a gente. É muito difícil ter vida social quando você é dono de motel, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, eu nunca fui lá no motel. Eu falo, realmente, ninguém nunca foi nesse motel, entendeu? Eu queria ser pagar em cortesia. Okay. Qual o preço da suíte mais cara lá? Suíte Master. Não, é porque no nosso caso, a gente só tem dois padrões de quarto, porque ele é pequenininho, só são 15 quartos. Então, o quarto simples é R$15 e o quarto advance é R$25 a hora. Então, o cara vai passando a hora, ele vai pagando mais, entendeu? Cara, só faltou ser no posto, numa parada de caminhoneiro. Faz isso. Não, o mais engraçado é que já aconteceu uma vez que você chegou e falou assim, quanto é a hora? 15. Sabe o que é? Que eu só queria 5 minutos. Eu falei, rapaz, você não vai conseguir fazer nada em 5 minutos. Ele falou, quer apostar que eu não sigo? Eu falei, tá bom. Mas ele subiu, ele desceu e a mulher também, os dois de banho tomado, entendeu? Cheirando perfume. E 5 minutos continuando. Excelente, excelente. Cara, eu atendi o Deflash, cara, juro. Esse cara é meu esposo de animal. Você quer atender o Barry Allen, né? Atendeu o Barry Allen. Eu tive o flash lá e não sabia. Garoto Favela, e aí? Oi. Fale-me. Ele não falou, Tô esperando uma deixa. Sua deixa. Então, é tua, é toda deixa. Qual que é seu? Já que é pra falar uma profissão que, segundo o Maio, eu deveria escolher por ser da Baixada. Exato. Eu não posso tocar e ser um cientista bolado, nada. Eu não pode, exato. Pode. Cara, acho que segundo o padrão Maio do que eu deveria ser, acho que é chefe mesmo do morro, seria uma boa. Chefe? É. Chefe de quê? Chefe do morro? Isso. o chefe do morro, chefe do tráfico, né? Chefe do tráfico. Mas não dá, cara. Dá pra ver pelo tom da tua voz que foi criado com vó. Não funciona. Tem que ser outro. Deixa eu sonhar, meu amigo. Não deixa o cara ser cientista, não deixa ser o cara dono do morro. Só no padrão dele que ele gosta. Total. Não, você falou que eu tinha que pensar nisso. Só falei, pô, vou fazer isso. Não, você não pode fazer isso. Esse daí, tu não pode. Então você tinha que começar com um aviãozinho, né? Primeiro. Qual é a profissão mais baixa aí no morro? Aviãozinho, com certeza. O plano de carreira é muito demorado. Aí, olha aí no chat que eu vou falar, eu não posso falar pelo áudio. Vou mandar. Minha mãe tá aqui atrás de mim me dando um esporro. Vamos ver. Aquele gente, não posso falar porque não. Eu estou com uma arma apontada na minha cara. Uma coisa. Vocês estão vendo? Ih, rapaz. Olha lá. Ô, Jafai, essa é a galera que tu chama, né? É essa mesmo, né? Aí o Rio de Janeiro nunca me decepcionou mesmo. Precisamos de alguém do Rio. Aí. Aí tu me trouxe alguém da Baixada. Peraí, eu entrei por cota? É só que eu quero saber. E briga você sair pelas cotas, viu, companheiro? Cara, eu entrei porque me convidaram, me chamaram. Eu, na verdade, falaram, tô precisando de alguém pra gravar. Tô aqui. Olha só. Na verdade, nós temos várias fotos aqui. Eu falei pro Jafar, olha só, a gente precisa de uma mulher, de um gay, de um favelado e de um analfabeto. Aí depois vocês descobrem quem é cada um de vocês. Eu acho que eu sou mulher. Eu acredito que eu não sou analfabeta nem por ninguém. Nunca sei. Vocês não estão me vendo, né? Nunca saberemos, né? E um menino que mora no mato, né? Também. Jungle Boy. Qual é a foto do menino que mora no mato? Jungle Boy. Jungle Boy. De Jungle Boy pra, né? Como é? Menino que pirou o cu. Nem acho. É foda. Então, acabou que a Gabriela, não esqueci o nome dela. Gisele. É. Ela não falou qual a profissão. Ela falou da profissão atual dela, não falou da profissão dos sonhos. Merda. Mas alguma coisa assim, meio merda. Uma profissão merda dos sonhos, tipo assim. Uma profissão merda dos sonhos? Isso. Cara, amigo, porque assim, a palavra. Me ensinaram no ensino fundamental que a palavra trabalho vinha do tripalium, que era aquele instrumento de tortura, né? Então trabalhar é uma tortura. Então, você sonhar, você sendo torturado, você ficou masoquista, né? Agora, assim, profissão dos sonhos hoje em dia. É youtuber, é digital influencer, né? É ter 20 mil fãs no Instagram. É agora. É pegar uma banheira, encher de Nutella, né? Eu não sei. Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. Vocês assistem YouTube? Vocês têm youtubers como, sei lá, qualquer merda, como favoritos ou qualquer coisa assim? Cara, eu nunca vi. Eu nunca parei. Eu só vejo o trailer no YouTube, no máximo o Nerd Player. Só isso. Eu nunca assisto, mas eu assisto coisas bem específicas. Tipo, tem um canal que eu assisto, que eu sou fã. Felipe Neto. Tá, vamos lá, um de cada vez. Cara, tem um podcast que eu assisto chamado Bobos Sem Corte, que de vez em quando eles postam alguma coisa, eu acompanho os vídeos que eles postam. Tem um outro que vocês vão me zoar agora, que eu sou fã daquela franquia bendita chamada Power Ranger, que é um canal... Ah, porra, não, cara, eu também sou fã, velho. Porra. Não, mas tem um canal chamado Mega Pau do Brasil, que eles... Enfim, gravam vídeos atualizando sobre as notícias, esse tipo de coisa, o que vai ser adaptado. É isso que eu assisto no YouTube. De resto, o resto é tutorial de como fazer alguma coisa quando eu preciso. Tipo, tô baixando um jogo pirata de Xbox agora. Eu acabei de ver um tutorial de como fazer isso. Eu não fico assim. Ele é muito menino favela, cara, esse moleque. Ele tá de parabéns. Mandar real, tá rolando um print aqui. Fallout 3. Esse daí tá com... certo. Tá contratado esse cara. Oi? Sabe o que é pior? Eu fico imaginando no futuro. Eu lá conseguindo realizar meu sonho, microbiólogo e tal. Aí chega o Maia. Esse aí é o menino favela. Sempre sonhei. Prêmio Nobel. Sempre sonhei. Descobriu a cura do câncer, né? Então. Descobri como vencer a AIDS, né, tal Maia? Menino favela, manda bem, moleque. Isso aí, você não é carioca ainda. Desculpa, cobriu a curiosidade do tutorial. Mas olha só, eu penso assim, que na verdade, ninguém tem um youtuber ídolo, ninguém tem um youtuber que a pessoa segue. A gente finge segue pra gente ser educado, porque eles vêm pedir o like e a gente dá. Mas isso não significa que a gente assista os vídeos. Eu acho que é o seguinte, todo mundo faz isso por educação. O brasileiro deve ser um povo muito educado. Aí por isso que essas pessoas conseguem milhões de likes, porque o cara chega quando a gente dá, entendeu? Mas não que seja fã, assim, de assistir todos os vídeos, até porque... Ah, tem a galera que é fã, sim, cara. Tem a galera que é fã. Tem fã da Kéfera. Quem é Kéfera, cara? Ah, não, pelo amor de Deus. Kéfera não, cara. Caralho, cara. Descobri que ela existe. O que ela fez, pra não mentir, eu passei um tempo assistindo da Kéfera. Ah, não, pelo amor de Deus. Cara, não faz um filme, não. Que piadão. Ai, cara. Não, é tipo assim, eu acompanhei a Kéfera por um tempo por causa da minha ex-namorada, né? Ela gostava pra caramba, eu acompanhava, achava engraçado, haha e tal. Cara, mas chegou aquela polêmica lá de Paris lá, que ela se envolveu. Puta que pariu, velho. Não, vou dar uma parada aqui. Ah, pô, falou, tchau. Mas vocês estão assistindo YouTube errado, vocês assistem esses YouTube mainstream, isso aí que é bosta. Tem uns caras que fazem um trabalho zica, sei lá, canal de análise ou canal de poop, esses caras da piscina de Nutella. Pô, eu assim, o meu YouTube, pelo amor de Deus. O meu YouTube tem música, porque eu sou músico, né? Então eu geralmente estudo alguma coisa, sei lá, coloco um vídeo de alguma coisa de tutorial de contrabaixo, que eu estudo geralmente. Às vezes música, eu acompanho. Eu acompanho o canal oficial do Angra, né? Que eu sou muito fã do Angra. Então eu vejo lá os vídeos dele, que eles lançam pra. Eles estão fazendo a gravação agora, então eu sempre vejo. E Jovem Nerd e algumas coisas assim. Cara, mas no, tipo, na internet tem umas profissões muito foda. Por exemplo, youtuber. Se você, tipo, você joga lá, você faz umas graças e ganha mó dinheiro. Tipo, canal de análise. Você dá, tipo, sua opinião sobre o bagulho e os caras te pagam no Patreon. Ou, tipo, esses artistas que ficam desenhando putaria. Você desenha uma putaria lá, os caras te dão dinheiro no Patreon. Isso é muito foda. É. Só precisa desenhar. Assim. Não, é a maneira mais prática e fácil de ganhar dinheiro. Porque você faz uma merda e todo mundo aplaude. Tecnicamente seria interessante, só que na prática demora muito. Eu acho que as pessoas que elas conseguem ganhar algum dinheiro com isso, elas devem fazer algum tipo de pacto com alguma entidade, porque é muito difícil ser visto. São milhares de vídeos, são muitas audiências. Enquanto que, canal de TV tem meia dúzia. Agora vai ver YouTube, tem 300 milhões. Uhum. Ah, mas depende, se o cara for por nicho, ele se dá bem. Por exemplo, 70% do Brasil é composto por Paraíba. Então, porra, por que tu acha que o Éder, Whindersson Nunes? Porque tem muito Paraíba, faz sentido. Aquele cara, porra, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tá aí, né, pô? Anderson, isso. Exatamente, pô. Por quê? 70%. Vou ter que concordar com o Maia em um certo ponto. Porque eu minha filha. Não, a questão disso, cara. Não, porque, cara, na parte das cotas eu posso escolher qualquer uma delas pra usar na faculdade. Descendente. Na afrodescendente. A gente era só outra 13 cast. Também. Aí eu ia ficar surpreso. Não. Também. Cara, eu fui pesquisar mais um pouco da minha família por parte de pai e realmente, cara, tem uma parte bem mais recente que veio do norte, cara. Tipo, até nisso eu sou meio Paraíba também, cara. Não, quem dera. Paraíba e Zé Vilher, cara, em todo lugar, tá certo. Sim, porque o carioca, ele tem aquela coisa babaca, né, de falar que acima de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, o resto é Paraíba. Então, porra, é 70% do mapa brasileiro. Olha, é engraçado você falar isso, Maia, porque teve um podcast que a gente fez, um Mauricast, o Jabá, que o Rodrigo é carioca, ele falou o seguinte, né, nosso colega era do Mato Grosso, aí o cara, não, porque teve uma festa aqui, a festa era o porco no rolete, aí o cara, não, vem cá, aí o Rodrigo falou, Mato Grosso de fato. Aí o Rodrigo falou assim, vem cá, cara, é tipo assim, garantido e caprichoso, puta que pariu, cara, não, cara, não, caralho, essas coisas de Minas. Não, agora visualiza, né? As meninas. É a mesma coisa. Visualiza as meninas lá de biquíni, fantasiada de porquinha, com um monte de pena assim, entendeu? Aí lá, rei, lara, rei, lara, rei. Aí o porquinho marrom e o porquinho branco. É, o porquinho rosa, o porquinho marrom. Tava uma festa legal. Só que aí ia ter que ver como é que ia fazer o rolete aí, pra fazer a dança do rolete. Isso é genial, velho. Isso é muito bom. Pagaria pra ver isso, velho. Cara, quem não pagaria pra ver isso? É foda. A galera do norte sofre esse preconceito desse negócio de festival folclórico de Parintins, velho. Pô, mas isso não é mal. Eu queria... Tipo assim, Carnaval. O que que é o carnaval? Se você descrever o festival de Parintins e você descrever o carnaval, a descrição bate perfeitamente. É um bando de menino de biquíni com umas penas tocadas e um som de tambor lá fazendo uma música específica. A diferença depende. É que é rei, lará, rei. E aí é... Maia. Tem carnaval e tem o carnaval da Bahia. Isso. Faz do vídeo que eu mandei pra você, Maia. Que é 10 vezes mais profissional. Ok, eu vou colocar na descrição. Carnaval da Bahia é mas carnaval do ano, né? É, o carnaval da Bahia já é diferente. Tu mandou o vídeo? Hã? Carnaval da Bahia não? É um monte de gente de abadá. Eu. Não. Esse aí é mais style. Mande o fale do vídeo que eu mandei. Sim, o Jafar mandou tem um... Foi essa semana passada, sei lá. Mandou um vídeo, caralho, de um bequinho. Tipo, parecia até Belfor Roxo. Bem estreito. Você nunca viu Belfor Roxo, Maia? Ah, porra, mas eu sou carioca, cara. Eu conheço, não se preocupe. Cara, devia ter umas 300 pessoas em 2 metros quadrados. E a galera pulando demais. Cara, parecia 300, tipo, caralho, chegando. Aí o Jafar só falou assim, o caminho que eu pego pra chegar em casa. Nossa, cara, é uma tristeza muito grande. Foi foda. Cara, imagina ir trabalhar no carnaval, que eu tive que trabalhar no carnaval. Eu saí de casa mais cedo, uma hora mais cedo. Peguei um ônibus, lá eu. Mas tu trabalha? Aqui, óbvio que eu trabalho. Tu trabalha com o quê? Cara, eu nem queria saber, muito bem. Não, agora você vai falar. Agora você vai falar, cara. Ele trabalha com ator pornô. Atividades lícitas ou atividades ilícitas? É o ramo do teu primo ou não? Ilícito, tá ok. Jesus tá do teu lado. Ninguém vai te foi ele, o Satanás tá do teu lado. Eu acabei de falar, nossa. Cortou então, que você não desliga a porra desse ventilador? Eu não tô com ventilador. Filho da puta. Eu sou atendente de Mala House no centro do Rio, cara. Tu trabalha no Mala House? É, tu tinha o trabalho dos sonhos da gente. Porra, eu queria teu trabalho, viu? Aí, ó, não vou nem te humilhar por causa disso. Não, cara. Você que é gostoso, não é você que tem que escutar idoso falando o tempo todo. O tempo todo. Pare, meu Deus. Ô, louco. Eu sou muito pessimista, pô. Cara. Pensa, você trabalha sentado, pelo menos. É, cara, né? É tipo caramba, trabalho de escritório, sempre. Cara. Cara, mas no escritório você não tem... Tipo, talvez você tem um chefe que é aquele cara, agora atender o público não, porra, o público é idiota. Aí, as pessoas são idiotas. Eu tenho uma profissão dos sonhos aqui, galera. Posso falar? Pode, joga. Lá vem. Ó, profissão dos sonhos, ator pornô. Eu tava esperando. Não, cara, não vale a pena não. Foi pornô, ganha mais. Caralho, velho. Manda real. Ah, se tu parar pra pensar, o Frota era ator pornô, e aí? Acho que não vai. Vocês sabem o podcast que o Denada veio, né? Hum? O podcast que o cara tava na chamada que saiu, o Denada, que ele participa. Não. Uh-huh. Enfim, é que eu não posso falar o nome dele aqui. É o cara de Salvador? Não. Esse mesmo. O podcast. É teu primo? Não. Podcast dele. Não, esse é meu. É um podcast que fala só de filme pornô. Pronto, falei. Não, é o cara de Zoadores? Tem um episódio 100. Que eles tem isso? Eu quero. É o cara de Zoadores. Olha aí. Caralho, Zoadores. Eles entrevistam o Brad Montana, que ele é ator e ele também tem um produtor agora. É aquele do... Ah, não, esse daí é o Ed Júnior. Que ele fala que o trabalho do ator é horrível. A parte... Tá, tudo bem que você vai aproveitar... Assim, 100% do tempo você vai aproveitar tipo uns 10%. Que você tem que, sei lá, uns 3 dias pra gravar uma cena que, sei lá, de uma hora. E o maluco tem que estar ali, não pode parar. Sim. É um trabalho que tu vai sentir, tu vai se ferrar, basicamente. E você vai ganhar menos que a atriz, no caso. É, então, eu vi o preço em dólar de um pagamento de um ator pornô é $150. Exato, você quer então fazer isso mesmo. Agora, se você for uma atriz pornô, meu amigo. Não, ó, e mais ainda, atriz pornô, você tem que ser alternativa daquelas minas que, tipo, tá ligado? Não faz, nem cena faz, tá ligado? Só faz, tipo, Joy, fica falando com a câmera, ou, tipo, só fica se masturbando, tipo, não faz nada. Porra. Mas é aquela situação, por exemplo, o investimento. O investimento é alto, porque a pessoa não pode ter um pentelho fora do lugar. O corpo da pessoa tem que ser perfeito. Então é muito difícil, pessoa. Por mais que vocês falem assim, mas tem todo tipo de atriz, tem todo tipo de não sei o que. Sim, também tem todo tipo de salário. E é aquela situação de que a pessoa, muitas vezes, ela não flui na carreira dela se ela não tiver naquele padrão. Então eu acho bem complicado. É difícil. A gente vê a vida da minha califa, né, cara? O que aconteceu? Pô, mas ela gravou só 3 meses. O que aconteceu? Se aposentou. 3-4 meses. Sim. Não, ela virou. Não. Virou youtuber de game então. Agora. É, então, comentarista. Canal do YouTube de game. Ela tem um canal no Twitter que ela faz, onde ela cozinha. Caraca, também. Sério, peraí, deixa eu procurar aqui, porra. Eu te mando o link que era aberto. Eu nunca entendi com a graça dessa mulher, que ela é feia, cara. Por que que ela fez sucesso? Porque ela não... Porque é por causa do sonho americano. Porque ela é árabe. Não, é porque ela é árabe, né? Ela é árabe e ela fez filme pornô em forma de protesto. Aí por causa disso que ela ficou famosa, porque ela tava indo contra o sistema dela, entendeu? Entendi. Exato. É, sofreu. Mas não foi pela beleza. Né? Não foi pela beleza. Não, foi tipo um voto de protesto. Cara. Ah, mas ela até fez massa, né? Mas tu mora em Belfort Roxo, né, cara? Cara, é que sei lá, ela... Macabra pra você, né, já dá um gás. Cabra é legal, cara. Porra, mulher adora isso aqui, não sei porquê. Caralho. Maia, minhas namoradas eram muito bonitas. Só pra te avisar. Minhas Dou 10 anos da cabrita. Na minha imaginação. Era a mão direita ou a esquerda? Só que uma não conta porque ela não era de Belfort Roxo, então a mão? Era do sul. Porra. Ela era do sul? Do sul de Belfort Roxo. Do sul de Belfort Roxo. Não, Santa Catarina, galera. Não. Ai, cara, esse cara é muito deprimente. Você? Tu é um ouvinte do MDM, né? Não, Favelito, fala pra gente. Não vou contar isso, cara. Não vai, né? Tenho certeza que ele é um daqueles caras que... Em off, ele é amigo do Povo Aranha, então você já imagina. Nossa. Já... Nossa. Pô, o Povo Aranha é maneiro pra caramba, cara. O Povo Aranha é legal. Ele grava podcast comigo. Eu também já gravei com ele, cara. É? Ah, eu não conheço. O HQ é fã. Não conheço, mas eu conceito mais forte. É, a gente até... Depois até você passa essa semana a gente gravou junto sobre Arlequina. Ó. A gente gravou sobre Arlequina do Batman. Foi legal, foi divertido. Vou escutar, hein, pô. Eu curto a Arlequina, cara. Acho. Oi? Tá quase tendo certo. Tá. Não, vou escutar 100 podcasts, eu vou ouvir todos pra poder comentar, mesmo que eu não escute. Não. Mas o caso dele é que ele às vezes não escuta e comenta, cara. Eu escuto, dou atenção e comento, porque, pô, a feedback é legal, né, cara? Querendo ou não, eu dou feedback quando eu escuto. Quando eu não escuto, eu não. Tenho mais uma profissão aqui. Ah, não é de putaria, não. Cara, relaxa. Ah, então é chato. Agente de trânsito. Ah, fala sério, cara. O que, que é agente de trânsito? Pô, quem só entendeu agente de trânsito? Só os caras não tiverem perspectiva na vida pra ser agente de trânsito, né? É o que? A guarda municipal? Tipo assim, se tu falhar... É, tipo guarda municipal, tá ligado? Tipo, que fica com apitinho. Isso. Aqui a gente você chama de marronzinho. Que é aquele, a farda deles é marrom. Às vezes a gente chama ele de cocôzinho também, né? Porque eles dão uma raiva aí. Dá uma luta, né? Mas por quê? Por que diabo? Imagina como esses caras estão xingados. Tem trânsito aí em Manaus? Porra, tem caralho! Trânsito de canoa? Dinossauros. É, trânsito de jacaré, porra. Que onça. Não, eu nunca entendi. Agora, sem sacanagem, eu nunca entendi a configuração de Manaus, porque eu ouvi falar que é uma porra de uma ilha. Isso é certo ou não é? Não. Não é errado. Não é uma ilha. Não é? Então não é. Assim, não. Assim, não vou considerar uma ilha porque a gente tem, né, várias conexões aqui de estrada, ponte. A gente tem a ponte do Rio Negro aqui, beleza. Só que, cara, Manaus, querendo ou não, é ilhada, cara. É ilhada porque ao redor dela só tem rio, cara, tá ligado? Então é complicado. E árvore, entendeu? Então as paradas pra chegar aqui, ou tem que ser de avião, ou quando chegar por caminhão é muito demorado, até porque as estradas pra vir pra cá é ruim demais. Então a maioria dos caminhos aqui são tudo rio, você tem que pegar balsa, entendeu? Se você vier de tipo, por exemplo, do Rio de Janeiro, sabe? Quero pegar a estrada pra ir pra Manaus. Cara, morre, porque você vai demorar muito tempo. Nossa, entendi. Maia, inclusive, eu até fiz um turismo no Pará e eu queria ir pra Amazônia e o modo mais rápido é você chegar no Pará e você pegar um barco em 2 dias até chegar em Manaus. Porque se... Ah, mas tem essa opção. Agora, se você fosse de ônibus... Mas já viu rapidinho. É, mais caro. Sou pobre. É. Pô, professor, né? Tirando se você quiser uma experiência... Se você quiser uma experiência pra viajar de barco, é bom. Tem as galinhas, assim, né? Você come peixe. Até tem... vomitar, porque só tem peixe pra comer naquela porra. Oh, meu Deus. Pesadelo. Pô, ninguém gosta de peixe aí, não? Se você enjoar, então, é melhor ainda. Porque você vai ficar 2 dias numa porra de um barco apertado. Tem gente demais, eles empilham gente naquela porcaria daquele barco. É uma maravilha, cara. Nossa, é complicado. Você podia chamar sua esposa pra visitar Manaus, ela vai gostar. Tá falando com quem? Com tu. Comigo? Não vou, não. Eu tô pensando em voltar pro Rio de Janeiro só daqui a 3 anos de novo. Não, mas Maia, veja bem, olha que legal. Você pegava, dizer que ia pro Rio de Janeiro, ia pra Manaus, chegava bem no meio da aldeia e dizia, cara, minha terra. Cara, Manaus tem muita coisa boa, cara. Não é só coisa ruim, não, mano. O pior que ela ia se amarrar. Ah, cara, eu que não ia gostar dessa porra. Eu sei. Eu não gosto. É legal, tem que ir amarrando, tem essa parada toda, né? É, pô. Tem o Teatro Amazonas, cara. O Teatro Amazonas é foda. Cara, mas ainda é mais fácil eu ir pra Manaus do que pra Bahia, aí onde que tu mora, Jafá. Aí não rola. Aí é foda. No carnaval. Preconceito. Carnaval. Porra. Bahia. É, Bahia Acarajé. No carnaval. Acarajé. Acarajé, né? Dor de barriga. Apimentado. Quais faz lembrança, né? Acarajé, dor de barriga, apimentado. Quijilama, porra, outra parada. O Jafar tá bobeando, ele tem que usar os contatos dele pra explodir esse pessoalzinho aí, nessa festa pagã, caralho. Ah, o Jafar poderia ter a profissão de vendedor de acarajé, pô. Aí. Exato, baiana, isso daí é verdade. Caraca, ele... Isso daí é verdade. Caraca, isso seria muito bom, isso seria muito bom. Você vestido de aqueles vestidão branco, vai ter acarajé. Ia ganhar mais do que ganha agora, hein? Isso daí é verdade. Você falou uma coisa legal, cara. Porque tem alguns anos que tá tendo até uma certa polêmica aqui em Salvador. Porque a imagem que se tem da baiana de acarajé é aquela mulher lá, mãe de santo, né? Com aquela roupa branca. Só que há um tempo pra cá tem muito evangélico vendendo acarajé. Não pode. E eles não usam roupa. Eles não tem a ver com os preceitos e por aí vai. E aí, inclusive, colocam até frase assim, Deus é amor, eu coloco assim Universal. Ué? Mas aí era acarajé gospel. É por aí. Acarajé de nicho, né, cara? Fico revoltado com essas paradas gospel. Eu fico muito revoltado com essas paradas assim. Tipo, caminhão, cara. Algum de vocês lembra aquelas frases de caminhão que tinha atrás? Tu não buzine, sua mãe está aqui, sua mãe está dormindo aqui dentro. Um ano dessas ofensas. Cara, isso era claro. Aí hoje em dia Deus está no controle. Deus não sei o quê. Não, cara, isso é um caminhão. Foi Deus que me deu. Isso. Você tem que colocar uma frase desse tipo, velho. Tipo, me apressa na subida que eu te pego na descida. Isso daí é inveja, porque Deus gosta de caminhoneiros e não gosta de lanhauseiros. Lá vem, ó, o ridículo do meu pai dirige caminhão, cara. Porra, é outro? Temos dois filhos de caminhoneiros aqui. O babaca do meu pai. Eu sou neto de caminhoneiro. Olha aí. Não. Ô, Magia. Tomar essa porra aqui. Magia, qual é a frase de caminhoneiro do caminhão do teu pai? Não, na verdade, meu pai nunca foi caminhoneiro, não. Tipo, ele trabalhava na Casa dos Bahia e eu gostava de caminhão. Eu falei ao contrário. Viu? Ah, ele era o cara que andava do lado do caminhoneiro, sabe qual é que carrega os móveis. Droga, ele fazia uma coisa muito mais foda aí do minuto de silêncio que ele dirigia. Empilhadeira. Empilhadeira humana. Empilhadeira legal. Mas ainda falando de baiano da Carajé, tem um baiano de acarajé que ganha bastante dinheiro, cara. Por exemplo, a Dinha era uma simples vendedora de acarajé que só porque os artistas da Bahia comiam lá, os turistas começaram a aparecer, a frequentar. Ela vendia pelo dobro do preço do acarajé normal. E depois ela se ligou a políticos. Tanto é que tem ela vendendo acarajé. Lá na casa da Zorra tem outra pessoa. Que ela conseguiu fazer tipo um monopólio do lugar. Ela criou uma franquia. Não, ela não tirou uma franquia. Ela expulsou praticamente vários vendedores de acarajé que vendiam no entorno, sacou? Entendi. Aí ela fica ali naquele ponto. Ela pegou o melhor ponto e a sua dela. Com certeza. E hoje ela tem um restaurante também, famoso. Ela podia abrir uma franquia também. Mas vamos lá. Se eu quisesse. Ok, se o Jafar quisesse virar vendedor de acarajé, além de virar macumbeiro instantaneamente, o que mais que ele precisaria fazer? Então, cara. Ou virar evangélico, né? Não, mas tem que ser o verdadeiro, pô. Porque o evangélico, por exemplo, se minha mãe for na Bahia, ela não vai comer do... Minha mãe é evangélica doente. Ela não vai comer do macumbeiro, ela vai procurar o acarajé de Jesus. Então é nicho, entendeu? Eu entendi. É o acarajé Nutella. Não é o acarajé raiz, é o acarajé Nutella. Exato. Fala, quem falou aí? Foi o Favela? Meu, você não pode falar mal da tua mãe, porque a tua mãe tem network com Jesus e por isso tu não vai preso. Jesus. Maia, explique para os não entendedores do CrazyCast. Esse povo. Esse povo herege que não ouve o CrazyCast tá aqui, não sei porquê. Eu nunca ouviu. Você convidou, inclusive. É, que Jafar, esse maldito convidou, por sinal. Exato. Porque é esse network com Jesus. É que eu já fiz algumas coisas erradas na minha vida. Algumas? Não, algumas, né? E eu nunca fui pego, nem nada aconteceu de errado, porque eu sempre falei que minha mãe, ela tem muito pressentimento, muito sonho, muita coisa, cara. Sempre quando dava pra dar merda, aí eu já sabia antes, sabe? Então me preparava. Era mais ou menos isso. Igual quando eu era adolescente, uma vez eu queria me prostituir e minha mãe falou que teve um sonho, falou que me via rodando bolsinha em Copacabana, que eu como travesti. Aí eu falei, então é melhor não fazer isso não. Tipo isso. Antes de começar a gravar, cara. Ah, o quê? Eu tava escutando o podcast que você a gente começar a gravar. Isso. Esse daí é um fã, né? Um moleque tá emocionado. Oh, é um bastante tremendo. Manda autógrafo pra ele, Maia. Vou treinar com o Maia, cara. Vou treinar com o Maia agora. É aquele, aquela emoção, né? Emoção de estar aqui gravando, né? Mas alguém tem uma profissão massa aí dos sonhos? É, se eu não tirar, vamos terminar que minha mulher já tá puta aqui comigo. Tá querendo dormir, coitada. Tô no quarto. Que horas são aí, Maia? Pode lhe perguntar. Não, são 7:02, mas ela tá tirando uma sonequinha, sabe, cara? Depois do almoço. Cara, pera. Depois do almoço, 7:02? Porra, é essa, cara? É que a gente almoçou, era o quê? 3 horas da tarde, né? Peraí, que mole pergunta. Onde você tá? Eu tô em Dublin. Irlanda. Ele mora em Dublin. Eu tô em Manaus. Cara, onde você tá? É, tá em Manaus. Boa, funcionário de Manaus não, tem fazer. Não. Ele tá no Acre, que é melhor. É no Acre, isso é. A gente acredita. E ainda é hoje, né? Não é hoje ainda, é outro. Eu acho que a gente podia terminar, fazer a última rodada, pra cada um sugerir uma profissão pro outro. Já que como a gente não. Igual a gente falou, o Jafá tinha que ser tipo baiana vendedora de acarajé. É. Macumbeira e tal. Transgênero. E por aí vai. Transgênero. Isso. Então, não sei. Aí cada um. Então já faz, indica pro próximo. A gente faz assim. Você, né, Maia? Eu acho que você. Já que você já tá no estranja, já está no estrangeiro, você poderia ser importador e exportador de mercadorias. Que tipo de mercadoria? Ah, sei lá, cara. Produtos eletrônicos ainda dá muito dinheiro, né? Não. Exporta mais airsoft aí pra mim, cara. Isso aí. Deve rolar muito dinheiro pra trazer computador, essas coisas. Por aí vai. Boa. Traz um headset aí, cara. Bombeiro. Quando eu fui no Brasil, tinha... Por exemplo, a Paraíba lá do Jurassic, que era antigo Jurassic, a Yasmin. Ela tava me pedindo pra ver qual era o preço do... Qual é o nome daquele videogame novo da Nintendo que lançou? Nintendo Switch. O Switch. Aí, só que aqui não é tão mais barato igual trazer dos Estados Unidos. Porque o euro é mais caro do que o dólar. Então não vale tanto. Sim, isso a é verdade. Pena. Vale tanto. Maia, a pena. Aqui vai estar 4 mil reais, cara. Deve valer mais a pena. Isso. Então, mais uma coisa, por exemplo, quando eu fui pro Brasil, eu tava conversando com meu cunhado. Eu falei, a gente tava falando de tênis, eu falei assim, porra, quase comprei um tênis da Adidas, que é um tênis, que na lateral dele tem tipo duas coisinhas assim de plástico. Não é plástico, um. Detalhes, sabe qual é o meio colorido? Uhum. Aí ele falou, caralho, tu não comprou por quê? Eu falei, não, tava, porra, 100 euros, não quis dar. Aí ele falou, o quê? Esse tênis aqui é 1.000 reais. É inacreditável. Então dá. Eu acho que quando eu for, eu vou trazer uns relógios, uns tênis aí na minha mala, quando for aí pro Brasil, cara. Aí você vende tudo aqui pelo dobro do preço, que ainda vai ser barato pra gente, você vai ter lucro pra caramba, cara. Isso, ainda vai ser, é a verdade, inacreditável essa merda aí. Então é isso, então tá bom. Só falando do Brasil. Então indiretamente eu vou trabalhar como importador e exportador. Então eu vou sugerir, né, já que a gente tá nessa, pro favelito, do nosso querido amigo, eu vou sugerir pra ele ter uma profissão assim, quase dos sonhos dele, que seja uma profissão de, deixa eu ver, tipo de professor primário, tipo Jafá. Entendeu? Porque a Baixada precisa, cara, de professor. É foda aí. A Baixada. Tem a minha mãe já, cara. Tua mãe é professora? Professora. Não dá mais aula, mas ela é formada, professora de primário. Mas ela trabalhava com isso, então. Uhum. Então, você segue agora o rumo da família, entendeu? É, só... Cara, você é cientista. Não, então, por isso. Provavelmente você é a única pessoa letrada em Belfor Roxo. Então você tem que continuar. Você tem que ser professor de ciência. Ensinar a fazer metanfetamina pros alunos. Essas coisas. Ô, favela, se tu for na rua agora e perguntar aos teus amigos qual a profissão deles, alguém vai falar cientista igual você? Meu primo é engenheiro civil, tá se formando. Só isso. Traficante. Opa! Só me lembro do Playboy do. Não, peraí, velho. Não tô preparado no moleque que ele não conseguiu esse nível ainda. Ele tá tentando subir. Um dia vai. Batalhando. Um dia vai. Um dia chega. Pior que ele não consegue, não, cara. O moleque não sabe correr, cara. Se não morrer antes. gostei. É. Então vai ver ela aí amanhã. Cara, o, pro David aí, o Jungle Boy, o diretor da floresta, cara. Olha aí! Ah, cara, verdade, verdade. Ele é muito profissional o jeito que ele fala, né? Ele podia gerenciar aí as tretas ambiental dos Manaus. Ele vai pedir briga de crocodilo, vai ver se tá se pensando. Eu tinha pensado em outra pra ele, cara. Eu tinha pensado numa profissão que poderia ser até tipo a minha. Poderia ser um piloto de piroga. Ele ia passar o dia inteiro sentado na piroga. Nossa, cara. Aí sim, que viu? Porra é essa? Aí sim. Cresce. Ele poderia ser igual a minha profissão, maquiador. Tentador de piroga. Os caras vão ele ia fazer uma grana. Com certeza. Os caras vão pensar besteira, né? Ué, a piroga é o barquinho pra atravessar o rio, pra poder chegar do outro lado. Gente, isso foi a profissão que ele queria de virar ator, né? E vai ganhar bem, porque vai estar com um outro gênero, né, de ator pornô. Ganha bem. É, porra. Indião, né? Indião branco, né? Cara, vocês já leram Homem Animal? Algum de vocês? É, Grant Morrison? Não. Que tem um maluco lá que é tipo com um herói da África, tá ligado? Só que ele é branco e todo mundo é preto. Fera voando, é tipo você, assim. Tá no meio dos índiozinho. É o único branco, é o único homem branco em Manaus. É, o resto tudo é branco, tudo é bem em Manaus. Ele vai falar a frase do Flash, ver se foi mais rápido. Podia ser. Eu acho que a profissão que eu escolho pra nossa querida amiga Gisele, eu já falo a Jéssica, olha a merda que eu fazer. É, como ela trabalha com um hotel, né? Ela poderia, sei lá, trabalhar gerente de banco, vai pra entrar com o bruto e tirar o líquido, e eu ia fazer isso de outra forma, né? É, até continuar fudendo a galera, de qualquer jeito, né? Mudar muito. Olha aí. Ou você podia usar sua licenciatura em artes pra fazer, tipo, um motel super, super chique. Moderno, assim. Os seus intelectuais. Mas ela vai ter que se mudar, né? Porque isso em Belém não é design de interiores. Engraçado vocês falarem isso. Ignorante. Engraçado vocês falarem isso. Que quando eu viajei pra... Quando eu passei em Recife, tinha motel. Dava de brinde meia hora de jet ski, cara. Que isso? É, porque tem muito motel, cara. Tinha muito motel por lá. Deslizando no pauzinho, depois deslizando no pauzinho. Ah, é jet ski, não é ski, né? É. É, ele vai estar deslizando em alguma coisa de uma forma. Exato. Fazer mais sentido, eles descem meia hora no banana boat. E aí o pessoal vai ficar sentado na banana. Falou? Isso aí. Falando em sentada banana, qual profissão você daria pro boy magia? Nós conhecemos outro tempo. Olha aí. No banana boat, ele poderia ser o dono da firma de banana boat. Pronto, ele ia deixar todo mundo sentado na banana. Eu acho que o magia, ele daria uma de coroinha, seria a perfeita profissão pra ele. Pro padre bem pedófilo. Católico nem a gente. Acho que seria a profissão perfeita, assim. Ou ser um padre raiz, um padre pedófilo, assim, né? Não, a profissão dele é coroinha. Não é nada mais do que isso. Não, mas um dia você padre. Não vai, porque tu vai ter aquele trauma e tu vai se afastar da igreja depois. Faz sentido. Aí, eu nunca consegui completar a catequese. Por causa do padre, né? Eu já fui católico já. Você completou, cara? Na verdade, já fui coroinha. Isso explica muita coisa. Uma coca toda no mim, só o que eu quero dizer. O padre da igreja onde eu ia, ele ia pros festivais do boi garantido, que é peixoso, era muito engraçado. Aí ele tinha que se esconder, né? Porque ninguém podia cantar ele, né? Aí ele saía tudo de fininho, assim, eu passava na igreja, ele saia de moto, né, com tururi, que parece um abadá, só que do festival, né? Aí o rapaz, você vai lá pro festival, né? Ele não conta pra ninguém, não. Tá bom, vai lá. Olha só. Bebia. Padre era safadinho. O padre mas alguém tem um... Ah, isso. isso. Agora o Jafá acaba aí. Acaba aí, Jafá, viado. Acabou não, que ainda tem a sessão de cartas. Com macarrão, com macarrão, queijo e Nutella, cara. Isso parece ser muito nojento. Ah, aí que sim, nojo. Aí sim. Caraca, eu ainda tenho que fazer almoço ainda. Não sei o que vou fazer pra... Macarrão, queijo e Nutella. Maravilha. Então, ao som dessa receita maravilhosa, é melhor encerrar, cara. Senão eu vou vomitar aqui, na moral. Mas tem a sessão de cartas ainda. É que... Eu tenho uma... Né, Maia? Isso. Depois a gente grava qualquer outra hora aí. Que eu tenho que ver o e-mail, lembrar a senha, os caralho. Chama nós aí, chama nós também, cara. Jesus. Vamos tentar não ser processados, então. Um beijo a todos. E é isso aí, cara. É, tchau, galera. Tchau. Volta, garrafa, por favor. Então, beleza, galera. Obrigadão aí. Eu tenho que ralar que eu vou falar aqui com minha mulher. Dá atenção. Escravoceta! Valeu. Seu escravoceta. Não, cara. Escravoceta! Oh, porra, ele tem que fazer. Até um salvo agora. É, não, ele tem que fazer, né? Ele tem que conquistar a mulher porque ele ficou todo esse tempo gravando com a gente. Agora ele tem que. Senão acaba o casamento, acaba o Visa e joga ele no mar, no estreito. É. Escuta ele de Dublin, né? É, porra, foda. Então, ó, valeu, brigadão aí, menino Favela. Homem branco do Manaus, Gisele, Magia, brigadão aí, galera. Oi. Valeu. Qualquer coisa que eu pelo Face, só dá um oi lá. Pode deixar. Tchau. Manda o WhatsApp pra mim aí. Mandei uma coisa no chat aí. Fui. Tchau, Jafar. Tchau, cara. Tentando desligar essa porra. Vamos fazer a introduçãozinha aqui, básica aqui. Deixa eu até... Que porra é essa, velho? Alguém tá consertando um armário? Tava, mas já tá consertado. Mas eu acho que ele só deu um chute. Tá, um, dois, três... Menino Favela não tá com ventilador ainda também aí, porra. Foda. Porra, menino Favela. Ajuda nós aí. Eu tô com o ventilador ligado, tá, gente. 40 graus no Rio de Janeiro. Mano, o ventilador tá. Tô ligado, aqui. O ventilador tá um quilômetro longe de mim, cara. Credo. No Flamengo, hospital. É, porque eu não tinha um hospital na Baixada, porra. Quem disse que eu não tinha hospital na Baixada? Porra, tu tem quantos anos? Hospital na Baixada? Pô, me ajuda aqui, mano. Tá, não tinha pra gravidez de risco, mas tinha pra gravidez de risco. Exatamente, exatamente. Caralho, desconstruindo. Nunca foi tão fácil. Caralho, tá bom, cara, tá bom. Tem um cara aí de Manaus. É, ele tá morando no futuro. Eu não sei mais. Não, eu tô 4 horas no futuro. Você tá 4 horas no futuro, ele tá 1 hora no meu passado, no caso. É, ele tá 5 horas no meu passado. Ah, loucura. E tu conhecia o Crazy Cash antes ou não? Não, eu vi o chamado. Pô, vou recitar o Crazy Cash, alguém tá afim de fazer parte. Aí eu me inscrevi, voluntário. É o Jafá é maluco. Podcast, cara. Eu achava que eu gostava. Cara, eu acho o Podosfera muito bom. Tirou um Jovem Nerd, é um lugar maneiro. Pô, vocês falam mal de queimados, cara. Tá chamando de outro pacote. Foi o que falei. Eu sei. Cara, você parece meu colega do trabalho, só que se ele fosse solteiro. Por quê? O nível de merda que vocês dois falam é a mesma coisa. Ah, mas, nesse dia aí eu não falei nada demais. Foi o Jota Quest falou merda. Eu só repeti o que aconteceu. Achei estranho, né? Meu microfone tava desligado, realmente alguém tá com vento aí nessa parte. É esse filha da puta de Belfort Roxo com vento. Cara, tem música na rua, não é vento. Tô fazendo um churrasco com o pagode, eu acho. Dá. Porra, cara. Punk bravo. Cara, Belfort Roxo. Que merda, agora eu vou ser zoado do programa. Não é o cara de Manaus que vai ser zoado. Que mãe tá brigando aí? Ai, cada um precisa de um apelido, hein? Eu tenho o meu Finder. Hum? Não é Finder, pô. Finder não é um bom apelido. Quem é esse Belfo Roxo é o quê? Sei lá, acho que Belfo Roxense ou coisa assim. Não, vai ser algo nesse tipo aí. Ah, não. Qual é, cara? Vai ser o menino Baixada, porra. Menino Baixado, o que tu acha, Jafar? Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai! Tá, um merda. Nossa, cara, eu tô muito desesperado pra aceitar vocês no podcast. Só tem gente merda. Tá chamando qualquer um, né? Porra. Cara, não é o ventilador, eu tô te falando sério, eu já tô desligado. Então dá um jeito aí, cara. Põe a mão na frente do microfone. Isso é o quê? Você tá pelo celular? Tô usando o fone do celular. Porra, é um baixa mesmo. Beleza, então compra o fone pelo AliExpress e me manda. Sem problema nenhum. Pior que eu já fiz isso pra galera do podcast, cara. Tem um pro Sardi, eu comprei um pro Bob na época. Eu vou comprar um fone, eu tava olhando o preço de um. Vou pegar junto, vou pegar um fone e um mouse novo. 3 mil. Peraí. Oh, eu trabalho, eu posso usar meu dinheiro pra poder comprar coisa. Sim, é isso que eu tô falando. Eu vou pagar as minhas contas. Se eu trabalho. A partir do momento que eu trabalho, eu posso saber que eu vou pagar as contas. Não, agora eu tô falando com a senhora reclamando porque você tá falando com esse dinheiro, mas eu vou comprar com meu dinheiro. Eu vou pra casa. Ai, caramba. Tomando esporro da mãe, mano. Não, eu tomando esporro na minha mãe, é diferente. Então, é isso que eu tô falando. Alô? Ô, Jafar? É o Jafar? Não, sou eu, David. A gente tem que achar um apelido pra você também. Eu não sei. Tal alquimista do Amazonas, já que tem o do Acre. Faz, é, eu pensei faz algo desse tipo também. Porra, gênio! Gênio! Alquimista do Amazonas. É, mas você vai me chamar assim no episódio? Não, não sei. Tem que ver se é bom o suficiente. Esse... Tem que ter apelido, cara. Falar pro nome não tem graça. Ah. Quanto, por exemplo, quantos David tem aí no Brasil? Uma porrada. Ah, não, mas não como o meu nome, né? Tem uma galera lá. É, tem uma galera lá no grupo do Telegram que me chama de The Ive. Ai. Cara, eu nunca vi isso lá. É, tem sim, pô. Tem, tá pra fora. Lá no grupo do Cabocado, do... Sim, eu tô lá, pô. Pois é, pô. Desde quando rola um The Ive de lá. O pessoal do TambaCast só me chama de The Ive. Um nome bem merda, hein? TambaCast. O que será uma tamba? É, na verdade é tambaqui, é um peixe daqui do Amazonas. Aí, TambaCast, coisa regional, tá ligado? É. Você, o pessoal no Amazonas não tem sotaque, não? Você tá falando, tipo, um sotaque óbvio, destaque? É, é tipo, Paraíba. Não, cara, eu acho que não, porque eu sou uma mistura de muitas coisas, cara. Eu sou, na verdade, paraense com amazonense, com mato-grossense, então é difícil discernir meus... Se eu tenho sotaque ou não, cara. Ou os outros amazonenses aqui têm sotaque. Mas paraense tem um sotaque que eu acho engraçado. É falar tudo índio. Parazinho. É tudo índio. É engraçado. Mas yeah. Eu sou paraense, mas eu não falo índio. Eu falo índio normal. Cara, mas também depende da região, tipo, sou carioca, tem vezes você que... Você não é carioca, cara, para de falar essa porra. Mãe, você vai mudar a minha certidão de nascimento? Você não vai, cara, então você não pode vai falar... Onde? Morou, você vai onde? Morou, cara. Eu sou carioca, cara. O carioca tem aquela parada do meio balando, né? Não sei... Que você tá com meu malandro? Pera aí, o Magi vai adicionar uma magia aqui na chamada. Pô, malandro, com certeza eu não sou. Nem carioca. Porra. Porra, bicho. É época difícil, né, velho? É o Magia? Tá aí o Magia? Tá aí esse viado? O Luca. É o Robin do... Vai ser o Robin do Chris Cash. Que viadão bonito, hein? Realmente. Seguindo bem o legado do Crazy Cash, né? Magia? Eu, meu filho. Porra, você... Caralho, tu tem a voz mais grossa que a minha, cara. Quando o Kabuki é macho, né? Bom, aí se chama magia. Lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho. Ah, não vem com essa diferença pra cima de mim, não. Um grande macho. Tá certo. Magia é o mais bota novo mais daqui, né? Inclusive. É? Ele tem. Peraí. É ele que tem 19 anos? Eu tenho 19 anos. Não, acho que ele tem menos. Pô, tu não tava me pedindo dica pra pegar mulher ano passado, porra? Quem? Eu? O Magia, esse filho da puta. Caralho, agora a gente tem um membro de elenco árabe. Ele é o único, ele é o. Ele é o true ouvinte, ele é o verdadeiro ouvinte do Crazy Cash, é o único de todos aqui. Eu tô escutando, viado. Tô escutando aí, cara. Tô entrando na parada sem saber o que que é. Pô, não, tem que dar uma avaliada, dar uma estudada. Então, mas eu tô falando, ele ouvia desde a época, entendeu? Ah, verdade. Pô, legal. Tem a que eu tinha citado no naquela gravação lá, a Rafa Storm, ela tinha falado de vocês uma vez pra mim. Ela falou, Crazy Cash eu conheço, pô, já escutei bastante. Porra, sério? Eu não sei quem é. Aí eu pego... É do Itacast. Não deu. Eu parei de ouvir podcast. Mas eu... Se gostou da gente, tá bom, né? Então... É Crazycast, não é pra todo mundo, né? Eu já recomendei pros pais de amigo meu. Teve uns que não gostaram. Como assim, cara? O melhor podcast de todos. Do amigo também é foda, né? Não, pai não. Cara, podcast é difícil de você falar pra uma pessoa. Ah, escuta aí, pô. É difícil, cara. Eu já, às vezes eu não escuto, às vezes quando escuta. Cara, o MDM, eu... Uma merda, vocês são uns frescos. Tá. Eu achei que era muito interessante. Foi mal, desculpa. MDM, eu não sei qual é. Melhor, porra, tira esse cara daqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Minuto de silêncio, eu ouvi um episódio que um amigo meu tinha me passado, eu achei legal. Então, até que a gente tem um apelido pra esse cara aí de Manaus aí. É o índio branco. Poderia ser o índio branco, não seria tão ruim. O índio branco do Amazonas. Pirarucu. Pirarucu é boa. Ó, o Jafá é bom pra nomear. Ó, a gente tem o Maia, Magia, Jafá, o Menino Baixada. Sério que eu vou Menino Baixada? Vai. Só porque tu fica falando que tá carioca, tu não é. Só nasceu no Rio de Janeiro porque não tinha hospital nesse lugar merda que tu mora. Vai ter de novo? Não, você é o Baixadinha, o Menino Baixado. Não, Menino Baixado tá bom, o Menino Baixado tá bom.